Toda vez que eu vejo aquela casa, eu me lembro das noites, das madrugadas, dos momentos vividos de ilusão, amando sem amor. Vinha gente de todos os lugares, essa gente comum que se vê nos bares e que tinha em comum no coração a solidão. E foi ali que aprendi minhas lições de amor. Guardei pra sempre em mim as coisas que eu vivi. Se eram mentiras, não sei. Se ela fingiu, eu não sei. Fingiu tão bem que eu acreditei. Mas eu entrei naquela casa. Minhas noites são frias e tão vazias. Hoje eu vivo uma vida sem paixão, não tenho ilusão. É comum que me vejam pelos bares, nessa hora que todos estão nos lares. Era só uma casa comum, mas foi meu lar. E foi ali que aprendi minhas lições de amor. Guardei pra sempre em mim as coisas que eu vivi. Se eram mentiras, não sei. Se ela fingiu, eu não sei. Fingiu tão bem que eu acreditei. Toda vez que eu vejo aquela casa, eu me lembro das noites, das madrugadas, dos momentos vividos de ilusão, amando sem amor. Vinha gente de todos os lugares, essa gente comum que se vê nos bares e que tinha em comum no coração.